programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando com 10 minutos de atraso mais um programa Vivência Espírita, diretamente da AME, Associação Maternal Espírita, e que vem justamente hoje. Nós estamos inaugurando aqui a nossa rádio web. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina o nosso querido Mestre Jesus até hoje. A doutrina espírita traz a alegria de nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis, com 10 minutos, 12 minutos de atraso, mas nós estamos entrando no ar aqui pela nossa rádio web. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, estamos com vocês hoje, dia 2 de outubro do ano de 2016, um dia de história, porque é mais um dia de eleição no nosso país, né? Eleições em todos os estados. E nós entramos no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Justamente a AME que nos abriga aqui no dia de hoje, né? Onde nós temos também o nosso estúdio aqui para transmitir o nosso programa hoje, porque hoje nós estamos só na internet, né? Nós estamos só na rádio web, não estamos na Rádio Piratininga hoje, porque eles estão fazendo a cobertura das eleições. Agradecemos também o apoio do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Para vocês conversarem conosco hoje, ligue no telefone 12, né, que é o telefone do DDD de São José dos Campos, 3936-1625. Mais uma vez repetindo, 3936-1625. Pode entrar também no nosso WhatsApp e também no Facebook para participar aqui junto conosco, né, que o Rodrigo está aqui hoje com três computadores na frente dele, mais uma mesa de som para organizar tudo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratinga, não, agora Rádio Online Vivência Espírita, hoje, excepcionalmente, que a gente está transmitindo pra, somente para vocês, que, ouvintes da rádio, que baixaram o nosso aplicativo ou entraram aí na rádio, que é na www.vivenciaespirita.com.br/rádio. Então, se você conhece alguém que escuta a gente pela rádio convencional, avisa eles que a gente está aqui na rádio online transmitindo, mas não deixamos de transmitir hoje. Se quiser vir aqui na AME, onde a gente está transmitindo, sejam bem-vindos, pode aparecer aqui e assistir a gente transmitindo o programa aqui ao vivo para todo mundo. Hoje vamos iniciar também com a prece. A gente não fez ainda pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros espíritas hoje. Mas a gente vai transmitir agora a prece de abertura com Mário Vinhas. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos. Procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos, colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por sua bondade, seu grande amor por nós e por sua paciência para com nossos erros. Mas também dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. O tema do dia de hoje, nós estamos aguardando a doutora Aniette Castro, que é endocrinologista, para que nós possamos fazer aqui o nosso tema de hoje. A doutora Aniette é endocrinologista, trabalha com muita gente, tem um trabalho maravilhoso, inclusive a respeito da cromoterapia, a respeito de vários cursos que ela nos dá. Só estamos aguardando porque ela foi lá na Rádio Piratininga e nós pedimos para que ele viesse aqui a AME. Até agora, até o momento, ela não chegou, mas já está a caminho. Mas enquanto isso, né, Jorge? Nós vamos entrevistando aqui. Fala. E quem quiser, só lembrando aqui o número, porque o pessoal está acostumado a ligar no número lá da Piratininga. Então, quem quiser ligar para nós, enviando pergunta, participar, é o número 12-3936-1625. Vou repetir. 12-3936-1625, que é o telefone aqui da AME. E vocês podem ligar aqui também, participar do programa, enviar perguntas para a gente e participar da rádio também. E também do sorteio. Nós gostaríamos que os nossos ouvintes dissessem como é que está sendo a recepção do nosso programa. Sim, pode dar feedback também, dar esse retorno pelo WhatsApp. Então, quem quiser participar do WhatsApp, quem estiver escutando a gente, está escutando bem, se está escutando o som bem aí também, basta entrar no nosso WhatsApp 12-981-11-0474. Então é 12-981-11-0474. Então basta mandar uma mensagem aí pra gente e a gente adiciona vocês no grupo da Rádio Vivência Espírita. É um grupo bastante atuante, bastante gente participa. E quando a gente transmite, ontem a gente transmitiu o lançamento do CD do Paulo e Aleia. Então, ontem não, sexta-feira. Sexta-feira, perdão. Então lá na sexta-feira a gente transmitiu o Paulo Aleia, que foi bem legal, né, Rui? Você estava presente lá também. E o Jorge também. A Andréia também, que veio de São Paulo, convidada pelo Paulo e pela Leia, foi um espetáculo, né? André Bien, né? Ela é uma cantora lírica, nossa, foi um espetáculo lá. Rodrigo, e também, só falar que estamos aqui na AME, né? E o senhor Darcy, que é o gerente aqui da AME, que está junto com a gente, é uma das pessoas que nos apoia aí, né? Sempre, na vida toda, desde que começou o programa Vivência Espírita, ele é uma das pessoas que mais incentiva o programa Vivência Espírita, de todas as maneiras, né? Inclusive sempre facilitando para nós colocar o estúdio aqui na AME, tanto do Grupo Castelão como do Vivência Espírita também. Então a gente agradece bastante. A gente sempre fala das casas que apoia, mas a AME ela sempre está assim, colocando à disposição para a gente as instalações, não só para nós, como para toda a comunidade espírita daqui de São José dos Campos, né? Então podemos considerá-lo que o Darcy é um dos vivencianos. Também, com certeza. Além, ele participa também do WhatsApp também, de todas essas coisas, né? E vamos bater um papo com ele enquanto não chega a doutora, que deve estar chegando a doutora Aniette, né? E então vamos bater um papo com o Darcy. Darcy, bom dia. E você que foi vários anos presidente da AME, agora parece-me que está na diretoria, mas não é mais o presidente, mas continua atuando aqui como se fosse, né? Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, seu Darcy. Hoje, na diretoria atual, eu ocupo o cargo de tesoureiro, mas por uma questão de folga, né, com todo aposentado, eu tenho mais tempo que o senhor Rodolfo, que é o atual presidente. Então ele delegou uma série de coisas que ele iria fazer porque ele trabalha e eu sou folgado. É, você não trabalha mais? Pelo menos no emprego. Ah, tá vendo, Jorge? Quer dizer que aqui na AME não tem trabalho, viu? Ele só vem se divertir aqui, né? Aqui eu venho só passear. Quantas crianças nós temos aqui na AME, na nossa creche? Nós temos 106 crianças no regime de creche e 66 no infanto juvenil. E o que é esse infanto juvenil? São crianças que fazem a escola na prefeitura, ou no estado, no regime normal de meio período, e o outro meio período, para não ficar na rua, eles vêm aqui e têm atividades educativas, diversão, oficinas de arte, tudo. Então, com isso aí, eles deixam de ficar ociosos na rua e passam a ter uma atividade aqui. Essa é a maneira de tirar as crianças da rua, né? Porque o pessoal vai vamos dizer, tem crianças que vai na escola no período da manhã, e no período da tarde eu ficava à vontade para a rua, ficava aí sem fazer nada. E vocês têm esse trabalho de trazer essas crianças para dentro da AME, para ficar aqui fazendo uma série de atividades. É atividade escolar ou são atividades de lazer, de cultura? São atividades de lazer e também de educação. Nem sempre são a continuidade da matéria escolar que eles estão vendo. Mas quando eles têm dificuldade, eles vêm aí, pedem ajuda, e temos pessoas, professoras, que o atendem. E dão um reforço escolar. Dão esse reforço. E aprendem a conviver com as pessoas. Ah, sim. É mais um trabalho. É aquilo que parece que o pessoal está querendo fazer a mudança, viu, Jorge? O governo federal está querendo fazer a mudança para que haja mais participação, para melhorar a nossa educação. E a AME já faz esse trabalho, né, Darcy? É. A AME, desde a gestão da dona Minita e São Amaral, fazem esse trabalho sem interrupção. E também temos mais um trabalho com gestantes aqui, de atendimento a mães de meninas de pouca idade que se engravidaram, não tem estrutura para isso, às vezes sem condição social, e é dado assim as instruções e orientações para que ela venha a ser uma boa mãe e cuide direito do seu filho. E há quantos anos funciona a AME? A AME funciona, foi fundada em 1982, então nós temos mais de 40 anos já. Mais de 30 anos. O Jorge disse que eu fui fundador de uma série de casas espíritas aqui, e da AME eu sou um dos fundadores, viu, Darcy? Então, ele já pode dizer com certeza, não? O Rui foi um dos fundadores, que eu estava junto com o pessoal quando eles vieram nos procurar para criar a AME, né? Que não tinha nada, e hoje tem um patrimônio aqui invejável, né, Jorge? Embora a maior parte do patrimônio da AME seja de boas intenções e pessoas, o patrimônio físico não deixa de ser significativo, embora seja o maior valor seja um sistema não diretamente de posse da AME, seja só um empréstimo em forma de comodato, mas que nós esperamos que isso um dia se reverta e seja um patrimônio mesmo, para que possamos ter mais segurança de tocar o trabalho à frente. Ah, tá bom. Então, acredito que você tem alguma pergunta a fazer para o Darcy? E nós agradecemos, então, ao Darcy pela oportunidade que nós temos de fazermos aqui o nosso primeiro programa. Como é que chama? É online, né, Rodrigo? Primeiro programa online e aqui direto da AME. E ele está aqui conosco, nos dando todo o apoio, toda a sustentação para que a gente possa trabalhar a contento. A doutora Aniete Castro já está aqui conosco e vamos partir para as entrevistas com ela, né, Jorge? São 8 horas e 25 minutos. Vamos colocar uma música e depois a gente vamos, volta. Aí nós vamos nos refazer aqui para entrarmos com a doutora Aniete. Então a música que nós vamos colocar agora é a música com a Célia Tomble e a Magali Freitas, né? E no CD A Grande Transição, né, e nós estamos em transição, né, nós estamos tentando modificar o nosso mundo de alguma maneira, a duras penas, mas a cada dia tentando transformar. E a música é exatamente tem o mesmo título, A Transição, né, com a Magali e a Célia Tomboli. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Ouvindo programa Vivência Espírita. Só nós podemos continuar? Nós podemos. A gente pede desculpa aqui porque nós estamos meio perdidos, porque inclusive aqui quem bateu aqui no computador foi eu, saiu fora o comercial que a gente estava. Tomara que o patrocinador não estivesse lá escutando, porque eles falaram, cara, derrubaram o meu comercial bem na hora do meu, né? Mas nós estamos discutindo aqui com a doutora Aniette, porque é interessante esse tema que ela trouxe, né? Envelhecimento físico, mental e espiritual. Então, tudo que a gente imaginar está dentro do tema, né? Inclusive na questão 685 do Livro dos Espíritos, né, Rui? Aqui está na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, está aqui: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Então, nós vamos pedir para a Aniette, nós precisamos apresentar a doutora Aniette, porque ela já veio várias vezes no nosso programa, mas as pessoas não a conhecem. Aniette, fala pra gente qual a sua especialidade na medicina E quais os trabalhos que você faz através de cursos, inclusive lá no Jefa, né? E qual é a sua outros trabalhos que você faz com relação à doutrina espírita? Não sei se você está trabalhando com a cromoterapia, com reiki. Fala pra gente, então. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, amigos, né? Ô, ouvintes, Rodrigo. Muito obrigado a solicitação da minha presença aqui, porque eu acho que de coração a gente está aqui todo dia, a gente está junto, porque abraçamos uma doutrina de muita luz, né? De muita integração, uma família só. Então, eu sinto que, se você pede um currículo para mim, eu sinto que eu trabalho como médica nessa existência. Então, para mim, todos os conhecimentos que eu vou conseguindo agregar, e graças a Deus, e agradeço a Deus a inteligência e uma mente esclarecedora e guiada por eles. Isso eu tenho consciência hoje, né? Mas eu sinto que fazer medicina foi uma glória. Agora, e fui estudando, aprofundando alguns temas, né? Dentro do trabalho da doutrina, hoje eu trabalho no Jefa, Jefa é o Grupo Espírita Francisco de Assis. Isso, e o meu trabalho hoje lá é dentro do estudo dos livros de Joana de Ângeles. Então, eu deixo a oportunidade para as pessoas, se quiserem conhecer a psicologia de Jesus, com o olhar de Joana de Ângeles. Nós estamos iniciando uma turma nova. E todas. Quando é que vai iniciar? Então, a turma agora, terça-feira, semana que vem, terça-feira, nós fazemos terça-feira das 19h30 às 21h30. Então, nós vamos aí com uma sequência de 16 livros por um ano e meio. Então, é a nossa segunda turma. Então, todos estão convidados. Então, nós estamos aí com a doutora Aniette, que está sempre nos atendendo quando nós solicitamos a sua presença aqui, né? E, Aniette, então, o que nós podemos dizer, então, a respeito da pergunta 685, que nós iríamos começar o programa? Porque nós sabemos que ontem foi comemorado o Dia Nacional do Idoso, né? Como é que fica a pergunta 685? O homem tem direito ao repouso na sua velhice? O Espírito de Verdade responde sim. Vamos ler o Livro dos Espíritos. Sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver o que não o pode? O forte deve trabalhar pelo fraco, na falta da família. A sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Então, eu entendo nessa pergunta que o idoso, todo ser humano na velhice, a partir da velhice, ele deve continuar trabalhando. O trabalho é a lei do nosso planeta. Então, trabalhar, mas no quê? Com o quê? Então, a família que deve sentir a limitação desse idoso. Sentindo a limitação dele, ver qual o trabalho compatível, que trabalho ele poderia exercer dentro do grupo de convívio. Então, como ele pode ser útil? É a lei da utilidade. Então, nós somos felizes quando somos úteis. Então, essa lei de utilidade é fundamental agora no envelhecimento. Aí a família, então, que são os jovens, tem que sentir as limitações desse idoso e dar a ele, permitir a ele tarefas compatíveis com a força física, mental que ele tem. E a espiritual, né? E a espiritual. Agora, se ele se ele não tem família, vamos dizer assim, e agora ele não tem família, está sozinho, é um ser humano idoso sem família. Então, cabe ao Estado, nas leis, né, que favorecem os direitos dos idosos, para que eles possam, então, ser úteis dentro de uma sociedade. Eu estive sexta-feira visitando uma escola, a escola Alfa Lumen. Eu fiquei entusiasmado de ver uma pessoa que veio da Alemanha, está aprendendo a falar português aqui no Brasil, e ele se propôs voluntariamente de dar curso de alemão, sem ganhar nada, na escola Alpha Lumen. Ela falou, e não é só ele, tem outras pessoas que têm condições que poderiam fazer esse trabalho voluntário. Está aí um convite para os idosos, né, para aquelas pessoas que têm uma série de conhecimento. Vamos ajudar essa juventude que está precisando de uma série de orientações como voluntário em muitas escolas que podem dar esse curso, porque estão querendo fazer uma mudança radical no ensino médio. Então aí estão as oportunidades para as pessoas auxiliarem, né? O que você acha, Anete, dessa mentalidade que tem a escola Alpha Lumen, que é dirigida pela nossa grande amiga Nuricel? Então, mas a Alpha Lumen dá essa oportunidade para os idosos? Para quem quiser. Para quem quiser. Isso é fundamental. Uma das atividades que o idoso deve exercer é aprender uma língua. O aprendizado de uma língua é diferente, né, da língua mãe, da língua que a pessoa português. Tem, é diferente da mãe, da língua mãe, a gente diz, um momento de ativar todo o cérebro. Hoje é uma das ações para se prevenir as doenças mentais no idoso. Você aconselha a pessoa a estudar uma nova língua? É fundamental. Fundamental? Fundamental. Então, são três situações que se pode exercitar o cérebro na sua integridade. Primeiro é fazer palavra cruzada. Então, o idoso deve fazer palavra cruzada. Na verdade, a gente fala palavra cruzada porque é um método simples para ler e escrever. Então, o idoso tem que se manter lendo e escrevendo. Mas não é escrever, hoje está digitando tudo, né? É escrever manuscrito. Escrever com a mão mesmo, manuscrito, se bem que o teclado também é com a mão, mas letras cursivas, vamos dizer assim. É porque agora, exercita também a mão, o braço, o cérebro, né? Tudo. Você, outra atividade que é muito bacana e fundamental para exercer o cérebro na sua integridade é tocar um instrumento musical, por música. Também aprender leitura, música. Leitura de partitura. Da música, né? Leitura de partitura. E também aprender uma língua. Então, aprender uma língua estrangeira, aprender uma língua que você vai aprender e você vai escrever. Então, essa é fundamental. Agora, mais bonito de tudo, Rui, é que nessas situações, o que elas têm em comum para o emocional? Então, quando você lê a palavra, se você pega a palavra cruzada e está escrito assim, sentimento entre namorados, aí você põe amor, com as letrinhas, você põe assim, as quatro letrinhas você põe amor. Então, quando você põe o amor, você lê o amor, o seu cérebro direito já está ativando. Porque a palavra amor já gera uma emoção dentro da gente. Então, nosso cérebro direito é ativado. Quando você escreve a palavra amor, você exercita o seu cérebro esquerdo. Você lembra puxa os seus arquivos do lado esquerdo. E quando você vai mecanicamente escrevendo a letra, letra por letra, você ativa o cérebro, que a gente fala, que é o nosso terceiro lado do cérebro, né? Então a gente fala direito, esquerdo e o meio. Então a gente vai exercitando essas partes. Legal, né? E deixa eu só comentar aqui, que a gente não falou foi a pergunta para sorteio, né? Então, para os ouvintes participarem aí dos dois livros Espíritos que a gente vai sortear, basta responder a pergunta: você se sente preparado para envelhecer? Então, ligue para nós no 12-3936-1625, respondendo a pergunta: você se sente preparado para envelhecer? Ou entre no nosso WhatsApp. Então, quem quiser participar também pode participar pelo WhatsApp ou pelo Facebook, que a gente vai postar aqui a mensagem para vocês. Só comentar que a Graça já entrou aqui, falou que a transmissão está muito boa, devia estar aqui trabalhando, né? Vamos descontar bônus horas dela. A Beatriz, a Bia, mandou um parabéns, que conquista linda da Rádio Vivência. A Rádio Vivência Espírita Online, na AME, sonho concretizado. Muitas bênçãos, abraços. Rodrigo, deixa eu só falar para a Bia aqui no ar, né? Que a Bia já se comprometeu em vir aqui fazer um trabalho conosco falar sobre felicidade, mas assim, para a gente colocar na Rádio Online. Falar vários tópicos sobre felicidade para a gente colocar. e eu fico de marcar a Bia, mas é as ocupações, assim, eu sei que você é super ocupada e eu também, e a gente não consegue marcar direitinho para você vir aqui começar a fazer, mas isso vai dar certo, a Bia já se comprometeu de fazer isso, né? É, hoje eu estava falando aqui com a Aniette, na hora que ela chegou, que o pessoal de Jacareí adorou a palestra que ela fez lá e vieram me agradecer porque foi eu que indiquei, né? A próxima que eu vou indicar para fazer a palestra lá também vai ser a Bia, né? A Beatriz Porto, lá em Jacareí também, na semana do... Naquela semana do Curate, Projeto Curate, né? Que aí são pessoas que às vezes fazem um trabalho tão legal dentro da doutrina e fora da doutrina também, né? E às vezes não são conhecidas e o pessoal tem que explorar mais elas, embora que parece que elas não fazem nada. A Aniette não faz quase nada, né? Por isso que a gente chama sempre ela para fazer com a Bia também, parece que não faz quase nada, por isso que a gente sempre está chamando elas para poder nos ajudar de alguma maneira. Então um grande abraço para a Bia. Então outro dia eu liguei para convidar a Aniette para o programa, ela falou: estou em Salvador. Eu falei: mas tudo bem, mas domingo está o nosso programa. Tudo bem. Ontem eu deixei a mensagem para ela dizendo que nós iríamos vir aqui para a AME. Ela estava em Barbacena. Então você vê a correria dela. Agora não sei o que ela estava fazendo, mas não, aqui na cidade ela estava sempre fora, viu, Jorge? E estava também naquela época, lá no Nepal, né? No terremoto do Nepal, ela estava lá. Então tá bom. Experiência que vai adquirindo, fora a experiência que ela já tem. Deixa eu dar um recadinho, avisar para as pessoas que hoje, o primeiro domingo de outubro, não terá aquele almoço beneficente lá no Missionários da Luz, no nosso lar, por causa das eleições, né? Claro que tem hoje. E no dia 16, a gente já convida antecipadamente, no dia 16 haverá aquela feijoada beneficente, né? E nós já estamos divulgando, então, pessoal, no dia 16 a feijoada beneficente, né? Falar também do... Temos também uma peça de teatro, né? A terceira peça do grupo de teatro amador, com luz também, que é do Missionário da Luz, que vai estrear no dia 4 de dezembro na Univap. Vai ser legal, né? O pessoal da... A gente já estava acostumado com a companhia de teatro lá do Missionário da Luz, e depois eles deram uma parada, agora estão voltando, legal, e a estreia já será lá na Univap. Vai ser muito legal, que bom. É mais um grupo de arte aqui que temos na nossa cidade. Então vamos repetindo mais uma vez, dia 16 será a feijoada beneficente lá do Missionários da Luz. Convido a todos lá, que acontece sempre lá na casa de repouso do nosso lar. Né? Então, hoje pode até sortear dois convites hoje, viu, Rui? O Armando falou. Pode até sortear, viu, Rodrigo? Dois convites para a feijoada dia 16. Legal. Né? Faz o convite para o casal ou para duas pessoas juntos, né? Deixa eu terminar, Rodrigo, que eu já volto para você aqui. Não, tudo bem. Tem mais um recadinho, que aí a gente já faz os recados de hoje. E dia 23 de outubro, na obra social Célio Lemos, aquele almoço, que será o último almoço do mês também, né? Será o almoço nordestino. Estarei lá, hein, Rui? Dessa vez não vai ter jeito de eu escapar. Almoço nordestino. A Adriana que está pedindo aqui para a gente passar o recado, R$25 por pessoas, né? Crianças até 4 anos que não pagam, né? As outras já pagam um pouquinho mais, porque fala que tem criança aí que não dá mais para dispensar de comida, não, porque come mais que gente grande, né? Então, dia 23 de outubro, lá no Missionários da Luz. Rodrigo, fala aí que a gente interrompeu você. A Graça está divulgando aqui também o chá beneficente lá na Framan, dia 9. Acho que é dia 9 de outubro, domingo, às 15 horas, na Framan. Então, quem quiser participar, também vai lá. Como a gente já está sorteando bastante coisa hoje, a gente não vai sortear o chá beneficente. Mas lá na rua Juriti, lá em Itatetuba, Juriti 347, dia 9, domingo às 15 horas. Então é só ir lá. Quem entrou aqui também foi a Neuza. Ela mandou: bom dia a todos, estou ouvindo o programa, está muito bom. Que domingo abençoe todos. Ela mora em Caçapava, Neuza de Caçapava. Legal, Neuza, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos mais um intervalo, então? Vamos, Rodrigo, com um intervalo, com a música. A música que nós vamos colocar, já vou falando logo antes aqui, essa música, como nós estamos falando aqui de idade, de terceira idade, Rui, o Luiz, no CD passado do Grupo Castelano, CD Terapia do Abraço, ele fez uma música muito bonita que a gente não toca sempre, que a música chama-se Indiferença, né? Ele coloca nessa música que o problema da humanidade é a indiferença. Diferença com tudo que a gente pode imaginar, inclusive com o idoso. Ah, sim, né? Isso que eu ia falar para você, viu? Porque Uma das coisas que nós precisamos aprender é valorizar o idoso, porque tem muito idoso que ele é simplesmente ele é invisível. Ele mora na residência, está na residência, mas ninguém dá bola pro idoso. Uhum. E tem outra coisa que nós precisamos também dizer aqui. Tem muitos idosos que, através da sua aposentadoria, sustenta muitas casas aqui no Brasil, viu, Jorge? Eu, inclusive, fiquei assustado quando estive na Bahia. Eu fui na cidade de Iramaia e lá perguntei: do que vocês vivem aqui na cidade? Qual é a renda da cidade? Falaram: não, a renda aqui é que nós temos 4 mil idosos que foram aposentados pela rede ferroviária aqui que passa na cidade, e são naquela época era R$200 um salário mínimo. Então era R$80 mil que circulava na cidade, que os idosos praticamente que fazia essa movimentação na cidade de Iramaia, lá no sertão baiano. É, isso aí é só um modelo de todo o Brasil. Hoje é mais ainda. Naquela época que você viajou, não tinha nem Bolsa Família ainda, né? Hoje ainda tem mais essa ainda para poder as pessoas receberem e sustentarem os outros. E às vezes não está sustentando, não é por causa que as pessoas são vagabundas, não. É porque elas não têm emprego mesmo, né? E acaba os que já são aposentados ajudando os mais jovens que estão chegando de alguma maneira. Tem os aproveitadores, sim. Mas só que é questão muito mais de falta de emprego no nosso país. Mas o que a gente torce, como temos que pensar sempre positivamente, é que cada vez mais que a gente tenta mudar o Brasil, né, que o povo hoje já é um pouco diferente, é exatamente que o Brasil melhore. A gente tem certeza que vai melhorar, né? Então nós vamos aqui para o nosso momento musical. Tá dando uns crepe aqui, tá funcionando agora de novo? Tá dando uns crepe aqui de vez em quando na transmissão, porque a gente tem um monte de aparelho ligado, né? E às vezes dá problema. Só então, de computador tem três aqui, né? Só de computador, Jorge? São três aqui. Aí tem os cabos que roda pra lá, roda pra cá, e às vezes pode dar algum problema. Tenta de novo aí, Rodrigo, só pra gente ver. Levando o evangelho agora, através, tá vendo? Da música. Agora começou a prosear de novo. Então nós vamos lá. Tá. Ao pedido de perdão, temos de aliviar e de ajudar na dor do irmão. Quando ouvimos alguém bater à nossa porta, nos omitimos e fingimos não estar. Talvez esteja ali alguém que necessite só de palavras pra sua dor amenizar. A indiferença ante os simples e os humildes, a indiferença com os inocentes animais, a indiferença ante o idoso e a criança vai destruir ainda um traço de esperança. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, doutora Aniette Castro, falando sobre o envelhecimento físico, mental e espiritual. E nós estamos vendo aqui, viu, Jorge, que a Aniette estava dizendo que ela só vive estudando. Isso é bom para o envelhecimento, né? Mas vamos entrar aqui no assunto já de envelhecimento, porque ontem foi o Dia Nacional do Idoso. E, Aniette, quando é que começa o nosso envelhecimento físico? Porque nós temos físico, mental e espiritual, né? E quando é que começa o nosso envelhecimento físico? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ser humano começa o envelhecimento aos 60 anos. Então, 60 anos, ele já é considerado, já entrou no envelhecimento. Porém, a gente ainda, o envelhecimento é todo um período, né, que vai até a morte. Então, envelhecer é envelhecer. Então, aos 60 anos, inicia um processo, todo o nosso sistema físico já apresenta características de envelhecimento. Então, nós vamos diminuindo várias forças e condições de sistema digestório, mental, metabólico, tudo vai se alterando. Celular também? Tudo, as células, por exemplo, começam a levar mais menos tempo de morrer. Sim, isso, o envelhecimento celular, que a gente chama de oxidação, né? Um processo oxidativo. É intracelular. Esse é o processo de envelhecimento. Mas esse começa antes dos 60 anos. Por exemplo, eu tenho cabelo branco aqui, por exemplo. Então, aí assim, nós temos as nossas características de DNA. Genéticas. Eu agora estou com 60 anos, tá? Mas assim, eu comecei a ter cabelo branco com 14 anos. 14 anos de idade. Então, e eu me lembro que a minha avó com 40 tinha a cabeça toda branca. Então, eu acho que o envelhecimento, né? Não é só o cabelo branco. Isso, né? Agora a gente fala, o idoso tem três tipos, pode ser dividido em três fases. Então, nós temos o idoso jovem, nós temos o idoso e o idoso velho. Então, o idoso jovem, a gente fala que é de 60 a 70 anos. Aí, o idoso mesmo seria de 70 a 80 anos. E o idoso velho, de 70, de 60 a 70, depois 70 a 80, e o idoso velho de 80 a 90. E a partir daí a gente chama dos centenários. E o Brasil hoje já cursa com mais de 1.500 centenários. É bastante gente. Então nós temos muita gente com mais de 100 anos hoje já no Brasil. Bacana, né? Eu acho muito bacana. É, mas a Previdência não gosta disso não, né? Mas vamos cuidado, vamos falar do nosso assunto aí. Mas e qual é o idoso jovem? Não, o idoso jovem é vai de 60 a 70 anos. Então, mas o que caracteriza esse idoso jovem? Como é que é esse idoso jovem? É principalmente pela disposição que ele tem para as atividades diárias. Então, você pega... Isso também não quer dizer que um de 80, 90 não seja ativo. Sim, sim. Eu tenho paciente que comemorou 90 anos na minha sala comigo. Ele foi na clínica com o dia que ele estava fazendo 90 anos e a gente cantou parabéns para ele, todo mundo lá, para a gente comemorar. Eu falei, vem aqui no dia do seu aniversário. E ele foi de ônibus, sozinho, um japonês. Ele foi de ônibus, sozinho, e chegou lá, levou os exames da esposa, que tem 82 anos, o dele, e a gente conversando. E o exame dele não tinha nada. Então, assim, isso é que é bacana. Agora, o que seria de 60 a 70 anos o jovem? Então, ele tem toda atividade ainda. Ele está apto, né, de 60 a 70 anos, então, que ele é o idoso jovem. E é um idoso muito ativo, que tem todas as atividades ainda preservadas. Mas, Anete, você não condena aquele idoso que quer ser jovem na marra, né? Quer dizer, usa as camisas esquisitas, mini saia, roupa decotada. É, não é bem isso ser esse idoso jovem, não, né? Olha, tem pessoas que ainda ficam meio paradas no tempo. O que é isso? Então é um saudosismo da época de ouro deles. Sim. Da época em que eles foram muito felizes. Então, nessa idade onde a pessoa fala assim, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, tudo para eu ser feliz. Então, aí ele pode, então, a época de ouro dele foi a época que usou a calça boca de sino com o sapato plataforma. Então, agora ele coloca a costeleta grandona, tipo Elvis Presley. Aí o outro falou assim, eu queria muito ser a Scarlett O'Hara, né, do filme O Vento Levou. Aí começa a usar aquelas roupas do filme e começa... Então, assim, eu penso que tem que haver uma adequação ao ambiente onde ela está. Um bom ser. Mas às vezes ela passa uma vida tão reprimida, que agora ela liberta. Quando ela liberta, a família acha um horror e acha que endoidou, né? É demência senil. Não, o Jorge tem. Tem que saber distinguir, né? O Jorge tem uma. Ele tem ele faz um parecer, né? Daquelas senhoras que o marido morre e depois de uma hora para outra já começa em academia de dança, já quer. Quer dizer, parece que ela se liberta desse marido que talvez seja muito repreende muito, segura muito. Você sabe, Jorge, diz que só tem rei onde tem súdito. Às vezes a pessoa não tem coragem de uma porção de coisas. Então ela culpa o outro. Culpa o marido, vamos dizer, nesse caso. Ela culpa o marido. Culpa o outro. Pela insegurança dela, pela falta de coragem, você entendeu? Pelo medo mesmo, né? A falta de coragem ou pela... Ela se sente insuficiente para o processo. Então, ela tem um conflito interno. E ela projeta tudo em cima do marido. Tudo está em cima do marido. Então, quando tira o marido de perto, ela se vê. E agora? Eu sou eu. Se ela não entra na submissão, muitas vezes, de uma filha ou de um filho... ou de um outro homem que vá fazer todo esse papel para ela... A continuidade, né? Se ela, nessa hora, cair em si, que agora ela tem que fazer por ela, então ela vai e vai passear, vai dançar, vai fazer uma porção de coisa, mas também que mal há nisso? Não tem mal nenhum. Justamente. Mas não que a culpa fosse do marido, entende? Justamente. Era ela que era incapaz... De realizar, de enfrentar, né? De enfrentar a si próprio, ter coragem de fazer o que gosta. Porque eu acho que um idoso dançar, isso ele não vai prejudicar ninguém. Não, e você... Passear, sair, não vai prejudicar ninguém, né, verdade? E você é bailarina da... Então, você sabia que ela é dançarina de primeira. Eu sempre estudei, sempre sentada e sempre com uma postura muito tortinha. Fiz 40 anos, falei, eu vou aprender a dançar. E era a minha atividade física. Eu fui para aprender a dançar aos 40 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu continua dançando? De vez em quando. Queria aproveitar aqui também, como nós estamos falando dessas classes de idosos, essa semana tem coisas que o pessoal coloca pra gente na internet que são muito bonitas, né? Muito bacanas. E eu adorei a fala da dona Celina Viegas, né? 90 e poucos anos. E ela dá um depoimento aqui muito bonito, que eu aproveito a fala de vocês agora para colocar aqui o depoimento dela. Vamos aí, Rodrigo. Apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego. Não me entrego à velhice. Não me entrego às preocupações. Procuro vencê-las com coragem, com destemor. E procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposte dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, um conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. Vocês viram que bonito, né? Que bacana o depoimento, 95 anos, e o interessante é que ela coloca pra gente o seguinte, que é o amor, né? O amor que é a coisa mais importante, o amor pelo próximo. E isso, quando a pessoa vive dessa maneira, é que ela consegue viver mais ainda. Eu tô, como vocês, como eu sempre tenho falado, eu faço uma pesquisa aí nas obras do André Luiz, e já estamos aí bem adiantados num livro que a gente deve lançar no começo do ano. E essa semana, por acaso, eu estava falando sobre... eu peguei a parte sobre alimentação dos espíritos, né? Então, alimentação dos espíritos de várias maneiras. Alimento como nós conhecemos mesmo, que os espíritos se alimentam, até chegar a alimentação inimaginável, né? É interessante que o André Luiz fica encucado, né? Quando uma das moças lá na casa da dona Laura, lá em nosso lar, fala: existe alimentação inimaginável, que a gente não consegue nem saber como que é essa alimentação. E aí ele pergunta: mas como seria isso? E a dona Laura fala para ele: olha, o máximo que a gente pode conhecer, a gente pode dar uma ideia dessa alimentação, é o amor. Então eu entendo o seguinte, que quando nós amarmos plenamente, ninguém precisa se alimentar de maneira nenhuma. O próprio amor alimenta, e é isso que ela está falando aí também. É isso mesmo, Jorge. Eu penso assim, que nessa vida tudo passa. E tudo é efêmero, tudo passa. Tudo vai passar. A única coisa que é eterna é nossa alma, nosso espírito. Isso é eterno. Então nós temos que conquistar valores eternos. Então são esses valores que vão fazer a nossa alma ser mais forte, mais feliz, mais brilhante, mais vibrante. Então, se a gente quer participar da vida e ser como um ser eterno, são esses valores. Então, passar por essa vida e se preocupar só com tudo que passa, ou seja, a pessoa fica ligada em tanta coisa que se destrói emocionalmente, que se destrói materialmente, e esquece que ela é um espírito eterno, um ser eterno. Então, é esse ser eterno que vai continuar, né? Mas, Anete, eu vou fazer aqui uma confissão. Eu nunca me senti tão feliz como nos dias de hoje, nos dias atuais. Embora há 3 anos meu filho faleceu, que é justamente aquele que era meu grande companheiro, que é meu grande amigo, mas mesmo assim me sinto feliz na idade que eu tenho. E em março farei 78 anos. Não me considero idoso, não me considero velho, eu me considero simplesmente uma pessoa que vive o dia a dia com muita alegria, com muita espontaneidade, sempre procurando ajudar os outros, não guardando nenhum ressentimento, nenhuma mágoa de ninguém. Então eu não sei, eu estou justamente agora num período que estou me sentindo, eu sempre me achei feliz, mas agora parece que estou achando muito mais feliz ainda, porque a gente tem grandes amigos, grandes companheiros, grandes amizades, e estamos aí batalhando, lutando, sem se ficar preocupado com a idade. A gente sente que o cansaço físico é muito grande, mas descansou, o físico já recompõe, né? E Rui, comentar aqui que a gente está com a pergunta para sorteio. Você se sente preparado para envelhecer? Então, convidar a todos para entrar aqui e participar. A gente já teve algumas participações. Entrou aqui, o pessoal mandou aqui bom dia, Vivencianos, um bom domingo para todos. A Beatriz complementando o Jorge, agradeceu aqui, disse que está sempre à disposição. Fico feliz, muito feliz em estar no programa e poder compartilhar para todos sermos mais felizes. Só marcar que irei fazer as palestras, aquele comentário que você tinha feito, convidando ela para fazer o programa aqui. Semeando felicidade, gratidão, luz e paz. A Beatriz também, a Bia ainda, complementando o Jorge, eu acredito que tudo tem um momento certo para acontecer. A Rosângela Dias, estou muito preparada para envelhecer. A única certeza que temos é que morreremos e envelheceremos. O Leandro Rosas, né? Hoje é dia de votar, galera. Lembre-se, não existe voto errado, existe voto consciente. Um ótimo domingo a todos. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui. Então é só entrar, pode ligar aqui no telefone 12-3936-1625, que a gente vai sortear 2 livros espíritas e os dois convites para feijoada também. Quer dizer, um convite para feijoada para duas pessoas. Essa semana que será a feijoada é dia 16 de outubro, lá na Casa de Repouso Nosso Lar, né, promovida pelo Centro Espírita Missionários da Luz. Vamos para mais um intervalo comercial, né, e a música que nós vamos colocar agora também, em homenagem ao dia de hoje, que é dia de eleição, nós vamos colocar a música com um clube de arte, a música Brasil, Terra da Esperança. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Interior.

a gente tem que pensar, o idoso é muito isso. O que, que falta para o idoso? O idoso vai perdendo o paladar, né? O envelhecer, a pessoa perde o paladar. E ele passa a buscar alimentos que ele tem uma memória de infância, que ele tem uma memória afetiva. Então, como trabalhar? Como trabalhar a alimentação com o idoso? É deixar com que ele busque na memória o que, que ele comia quando era criança, o que, que ele gostava, o que, que era bom para ele. Porque o idoso, ele pode esquecer de comer, ele pode esquecer de beber água. Então, o idoso, ele tem incontinência urinária, né? Ele tem uma insuficiência metabólica, uma incontinência urinária, a urina solta com mais facilidade. Então, como ele vai fazer isso? Ele começa a diminuir a quantidade de água que toma para não urinar toda hora. E com isso, principalmente as mulheres, têm mais infecção urinária. Então, ele passa a comer com dificuldade, porque ele perde o paladar, o gosto da comida. Ele vai perdendo o gosto, envelhecer é isso. O zinco é um elemento que ajuda muitas pessoas a voltar a ter paladar, os idosos a ter paladar. E quais são esses alimentos que contém zinco? Hoje em dia, na natureza, é melhor repor zinco. Tudo tem um pouquinho de zinco, todos os alimentos têm. Principalmente frutas, verduras, tem zinco. Mas aí, nessa fase, é melhor repor, né, com o comprimido mesmo. Agora, as vitaminas são fundamentais para o idoso. O idoso fica cansado, e aí fala assim, o vovô está assim porque está cansado, porque é da idade. Não, às vezes é falta de vitamina D. Onde tem vitamina D? Nos peixes. Principalmente, a gente tem muita dificuldade de comer peixe, a gente não lembra dos peixes. Principalmente sardinha e salmão. E a sardinha é barata, né? Você cozinhar uma sardinha, fazer um pirãozinho ali pro vô, você já tá repondo tudo para ele, né? Agora tem que saber que memória ele tem de infância. Às vezes ele detesta peixe, a memória dele para peixe é muito ruim. Então às vezes tem que voltar. Então, essa relação afetiva, cognitiva com o alimento, o que ele se lembra em relação ao alimento? Para ele participar da mesa e não achar que nada ele pode ou ele olha a mesa e não tem vontade de nada. Então, muito que o interesse dele. E devagarinho mostrando para ele, ó, se você comer isto, não gosta de peixe, não gosta de... então faz um pirãozinho. Então põe aquele caldo de peixe para cozinhar outra coisa, para ver se ele tem, recebe um pouquinho. Né? E a sardinha, até em lata, ela preserva a vitamina D. Então, e é baratinho, né? É algo baratinho, não é algo que não vai mexer com muita gente. Então, principalmente os alimentos que dê prazer a ele, mas cuidado. Tem que ter essa relação, muito cuidado com o doce de leite, né? Doce de leite, comida muito salgada, porque normalmente o idoso pode ter pressão alta, então tem que tomar cuidado com a... Às vezes ele quer comer uma carne seca ou uma carne salgada, um bacalhau, então tem que saber muito bem preparar isso para que ele possa estar dentro dessa informação alimentar. Vamos encerrando o nosso momento de gravar? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, esse é o programa Vivência Espírita e temos participações aqui, hein, Rui? O Ari Rangel entrou aqui, mandou bom dia, queridos irmãos vivencianos. Trabalhadores incansáveis fazem por amor e por isso que este programa tem o alcance que tem. Deus os ilumine sempre. Seu Rui, o senhor é um exemplo para todos nós. Sobre a pergunta, acho que não estamos. Né, se estamos preparados para envelhecer. Mas aprendemos a nos superar e a seguir em frente. Parabéns pela excelente exposição da doutora Niette. Bom domingo a todos. O Bessa também entrou aqui, ele já estava aqui ajudando a gente aqui na transmissão, comentando do... E ele também ajudou bastante ontem, junto com o Zé Magalhães, com a transmissão lá do evento lá de Atlanta, que a gente está fazendo desde ontem. E a partir das 10 horas, nós teremos uma transmissão. Exatamente. Outro foi o Dr. Décio, que esteve aqui na rádio com a gente, então ele está lá nos Estados Unidos, lá em Atlanta, fez uma apresentação incrível, e hoje continua as apresentações, a gente vai falar mais depois. O Antônio Bessa entrou aqui e mandou, bom dia, envelhecemos desde que nascemos. Entretanto, a renovação das células é muito rápida quando jovens. À medida que envelhecemos, a renovação é cada vez menor, e isso aparece. O segredo é a renovação. Se não podemos renovar o físico, renovamos o espírito e a mente. O estudo é uma boa alternativa. Legal, mente aberta ao novo, ele complementou aqui também. Legal, pessoal, continue participando aqui com a gente, né? Pergunta se você se sente preparado para envelhecer. Então, são 9 horas e 30 minutos e nós estamos aqui com a nossa querida amiga, doutora Aniette Castro, falando sobre o envelhecimento físico, mental e espiritual. Aniette, vamos entrar no envelhecimento mental? Vamos lá. O que você pode dizer para a gente do envelhecimento mental? O envelhecimento mental, pelas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a doença mental no idoso acomete de 5 a 15% pessoas acima de 65 anos. E passa 20% acima de 80 anos. E a doença mental, no Brasil, nós temos, a nível internacional, a gente tem a desinstitucionalização da doença mental. Então, antigamente, eu começava a ter distúrbio de comportamento e levava para um manicômio. Hoje não é assim. É, dizia que está gaga, senil, né? Isso. Então, hoje, então os locais de acolhimento a pacientes psiquiátricos passaram a ser local de acolhimento a idoso com distúrbio de comportamento. Mas isso, desde 2001, o Brasil é lei, né, para os manicômios irem acabando, fechando a desinstitucionalização de tudo. Então, eu estive anteontem, eu estive em Barbacena visitando o Museu da Loucura, né, onde tinha os doentes mentais. E era famoso pela falta de humanidade, sim, naquele manicômio em Barbacena, sim, né? Um trabalho maravilhoso, né, na Danise da Silveira, junguiana, onde ela faz um trabalho maravilhoso lá de recuperação através, né, de terapia ocupacional, pintura, tudo. Então, muito lindo. Hoje lá tem algumas residências, hoje funciona um SAMU, um UPA, então o pavilhão está todo, cada pavilhão é uma coisa, tem pavilhão ainda desativado, e alguns que ficaram sem família, idosos que estão lá, eles moram lá, são residências lá dentro. Então, mas é humanizado, né? Um trabalho agora, muito humanizado, né? Agora, agora isso. E a saúde mental do idoso é bastante interessante, que a gente começa, muito se fala no Alzheimer, né, o alemão, né, quando a gente começa a falar, olha o alemão, as piadas do alemão, né. Mas esses transtornos, os transtornos do idoso vão desde fobias, ansiedades generalizadas, transtornos obsessivos compulsivos, que é um procedimento mental que ocorre em qualquer idade, mas às vezes a pessoa já tinha isso. E começa a ser observada nele, porque agora está aposentado, porque está mais perto da família. Então começa a ser notado que tem alguma coisa diferente. Mas às vezes a pessoa já tinha aquilo a vida inteira, né? E simplesmente a família está começando a perceber melhor quem é o avô, quem é o pai, quem é o tio, quem é aquela pessoa. Mas as demências no idoso, o Alzheimer é um tipo de demência. Então, elas podem ter vários tipos de demência, né? Principalmente, às vezes a pessoa fala que tem uma demência vascular, que as artérias da cabeça, as veias, começam a apresentar alterações. E que pode lembrar o Alzheimer, mas não é Alzheimer. Então, precisa muito bem classificar esses tipos de demência do idoso. Aniette, você fez a colocação dessa visita que você fez da Barbacena, muito interessante, e algum tempo atrás eu fiquei impressionado com um livro que chegou até minhas mãos, pelo Babu, né, que ele leu o livro e trouxe pra gente. O livro chama-se Holocausto Brasileiro. É um livro da jornalista Daniela Arbex, que retrata os maus tratos da história do Hospital Colônia de Barbacena, né? Depoimentos, né, nesse livro nós encontramos depoimentos de funcionários ligados diretamente ao dia a dia do funcionamento do local. Para ter uma ideia, né, aquela organização lá naquela época, ela assassinou 60 mil pessoas. Chegou a arrecadar R$600 mil com a venda de corpos para as universidades. Então, é uma coisa muito triste que aconteceu lá naquela época. E hoje é exatamente o que você falou, né? Foram criadas residências para tirar as pessoas. A pessoa nascia ali. Só porque era filho de pessoas que estavam internadas, ele já considerava que a criança que nasceu já era louca também, né? E outra coisa era que naquela época nós tivemos Auschwitz, né? Por que é o Holocausto? Nós tivemos Auschwitz que os trens chegavam lá lotados com as pessoas, com o povo judeu, para prender. E em Barbacena chegava o trem também, que passava por ali na porta do manicômio e soltava as pessoas lá também para já ficarem internadas. Era menina que tinha perdido a virgindade, que o pai considerava, dizia que era louca e mandava para lá. Era filho de mãe solteira, era mãe solteira. Né? Era o filho que dava trabalho para o pai dizia que era maluco e mandava para lá. Era algum jovem, por exemplo, hoje não ia caber de tanto jovem, porque os jovens do jeito que são hoje não ia caber lá, porque a gente ia mandar tudo para um lugar desse. Né? Então é um livro que eu recomendo, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Muito bom livro, e foi legal a Aniette colocar para nós fazer essa colocação da visita que ela fez lá em Barbacena. É bastante interessante mesmo o local e a gente ter conhecimento disso, né? Aniette, você também está se especializando em gerontologia. O interessante é que você pega o Estatuto do Idoso, já fala em gerontologia, fala até em ter um pronto-socorro, ter um ambulatório, ter um hospital de gerontologia cuidando dos idosos. Mas até agora, nada de concreto, né? Nós ainda estamos num processo... O Brasil é o que menos tem idoso ainda e o que mais se gasta dinheiro com aposentadoria, idoso, com tudo isso. A gente não entende muito essa política de distribuição. Mas nos outros países, onde o número de idosos é muito grande, em países da Europa principalmente... Eles têm um cuidado muito bonito, né? Muito bonito. Já tem uma atenção muito melhor para tudo isso. E devagar nós vamos caminhando. Agora, em relação a Barbacena, nós temos um Deus misericordioso. E sabemos da doutrina que ninguém passa pelo que não precisa. Então ficamos imaginando, dentro do Holocausto em Barbacena, tudo tem uma razão de ser. E tudo tem, nós é que não temos a capacidade de entender, mas dentro da bondade infinita de Deus e a misericórdia dele, por tudo que aqueles espíritos que ali passaram, viveram, com certeza saíram dali espíritos muito fortes, muito iluminados. E todos que precisaram passar pelas provas e pelas expiações que ali escolheram passar. Né? Se nós escolhemos e temos permissão e bondade divina para o nosso processo de evolução. Chegamos lá, fizemos uma prece. Eu estava num grupo, fizemos uma prece. Uma das componentes do grupo teve muita orientação, dizendo que se cercaram de nós muitos enfermeiros e médicos da espiritualidade, agradecendo a nossa visita e as preces que fizemos. O mesmo local existe na espiritualidade. E hoje, de uma forma totalmente reformada, também lá. Então é muito lindo isso. Muito lindo, né? Saber que essa colônia, na espiritualidade, acolhe todos esses espíritos que por ali passaram. E muitos trabalhadores continuam nessa colônia, na espiritualidade, cuidando de todos que vivenciaram e ainda se encontram com dificuldades e conflitos. É uma colônia na espiritualidade, né? Muito lindo. Um trabalho muito lindo. Agora há pouco, o nosso irmão Ari Rangel entrou aqui, né, e fez um comentário sobre a pergunta do saber envelhecer aí, né? E ontem também foi postado no nosso programa, na nossa página, Vivência Espírita, que tem as postagens dos artigos que alguns articulistas postam aí. E ontem foi postado uma do Ari Rangel que chama Prosa Ligeira pelo Formiga, né? Prosa ligeira pelo Formiga. Formiga é o Euríclides Formiga. Isso. Euríclides Formiga, a gente sabe do bom humor que ele tem, que ele tinha e continua tendo no plano espiritual, e é um dos espíritos que dão assessoria, digamos assim, para o Ari também. O Ari sempre tem comunicações do Euríclides Formiga. E ele passou aqui para nós essa prosa, né? Que parece verso também. Ele coloca lá: paz e luz, irmãos queridos desta casa hospitaleiras. Cá estamos novamente para uma prosa bem ligeira. Há quem diga por aí, sem maior reflexão, que os espíritos não ligam quando o tema é a eleição. Acreditem, entretanto, no que vou lhes confessar. Há quem leve obsessores junto à urna de votar. Quem quiser se certifique, vá à fonte e comprove. Abra o livro dos Espíritos na questão 459. Não se aflijam, todavia, ante tal revelação, a quem leve igualmente o seu anjo guardião. Não podemos olvidar, sempre à luz da oração, que o planeta em que moramos sofre forte transição. Dai a César o que é de César, já ensinava-nos Jesus. Assim sendo, prossigamos no ideal que nos conduz. E por fim, sem mais delongas, sobre a paz que nos abriga, deixo o abraço agradecido do Euríclides Formiga. Mensagem recebida no Centro Espírita Casa de Ourives, em Taubaté, pelo médium Ari Rangel, em trabalho público no dia 1º de outubro de 2016. E a pergunta 459 é essa. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aqui então está dizendo, nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Está aí, então, a pergunta 459 que foi mencionada pelo grande jornalista Eurico Formiga, que eu tive o prazer de conhecê-lo, viu, Jorge? É, ô Rui, já são, poxa vida, Nietzsche, já são 10 para as 10, né? Mesmo que a gente tenha começado um pouquinho atrasado, mas, poxa vida, é rápido. E a esposa do Eurico Formiga esteve aqui na AME. Aqui, conheci ela aqui. Aqui na AME. Toquei a música para ela, do Ari Rangel, né? Canta, Canta, Mensageiro, que é a música que o Ari fez, e nós gravamos no nosso CD, no mais recente CD, Novo Tempo. Né? E ela ficou emocionada, foi muito legal aí naquela visita que ela fez aqui. No ano passado, quando nós tivemos as cartas consoladoras aqui com o Rogério Leite, ela veio de São Paulo, né? E nós tivemos o prazer de conhecê-la. Mas são 9h47, Jorge. Estamos chegando no final. Estamos chegando no final do programa. Nós poderíamos estender hoje, que nós temos essa liberdade, mas vai ser transmitido o programa lá de Atlanta, né? Estamos fazendo a cobertura lá do Congresso, Congresso, né, Rodrigo? De Atlanta, com vários palestrantes, desde ontem, né? E o Zé Magalhães, que está lá administrando lá em Atlanta, a Rádio Online, a nossa Rádio Vivência Espírita, ele vai fazer a cobertura, que a partir das 10 horas nós teremos palestras já. Só para lembrar, ontem quem esteve lá foi o Décio Landini, né? Foi aquele médico que esteve conosco aqui no programa Vivência Espírita ano passado, quando ele esteve no evento em Jacareí, no mês de junho, né? E depois ele veio no programa Vivência Espírita, foi muito bacana. E outra coisa, o Décio também esteve lá no encontro dos amigos do Chico Xavier em Goiânia e foi um sucesso a palestra dele, viu? Muito bem aceita pelo público, porque ele fala do aspecto científico da doutrina espírita baseado nas obras de André Luiz, né? Então é aquele médico que ele pega e vai buscar mesmo as comprovações científicas para mostrar o que André Luiz tinha falado. Muito bacana, e ele estava ontem lá em Atlanta, nós transmitimos ao vivo aqui algumas palestras, e hoje teremos também, por isso que nós não podemos encompridar muito aqui o programa. Mas vamos terminar com tranquilidade também. É, lá é o Congresso Espírita de Geórgia, né? Geórgia é o estado, Atlanta é a cidade. Então é o Congresso Espírita Estadual, né? Momentaneamente passou pelo meu pensamento que era uma homenagem a mim que eles estavam fazendo lá, porque quando falou Geórgia eu pensei que era para mim. Né? Mas é com G, tá? Geórgia. Ah, tá bom. Não, mas foi assim um lápis que deu na minha memória, que eu pensei assim, falei, poxa vida, obrigado. Né? Mas não é. Deve ser uma homenagem ao seu lado feminino, porque é Georgia. É, então. Você viu que eu não entendi direito. A palestra vai ser às 10 horas. Será com o Rossandro Kinge. Não sei nem falar o nome dele aqui, não. Kinge. Com o tema Como o Espírita pode ser protagonista na transformação do mundo. Então, a partir das 10 aí, a gente vai transmitir esse evento lá com eles. Como dizia o Vicente Matheus, o tempo ruge, né, Jorge? Só comentar aqui também que a gente teve a participação do Aquino. Beatriz mandou de novo, o programa está maravilhoso, admiro muito a doutora Nietzsche, excelente, gratidão. E aqui a Rita Miasco também teve uma participação, fugiu. Bom. Depois eu acho aqui, a Miasco também deixou uma mensagem aqui pra gente também. Tá. Aniette, e agora, rapidamente, sobre o nosso envelhecimento espiritual, inclusive você tem aí uma lista, um rol aí de informações a respeito do exercício para o nosso cérebro. O espírito, ele não envelhece, né? Ele é a essência. Mas se a gente tem um trabalho no nosso perispírito, para a gente manter esse perispírito ativo, que é a razão da nossa mente, né? Que é o processo mental. Então, o espírito, ele vai conquistando luz no seu processo evolutivo. Não existe envelhecimento. Mas para o nosso perispírito, tudo aquilo que nós vamos armazenando, que nós vamos conquistando, é ele que molda o nosso físico. Então, nós precisamos estar bem ativos com a nossa mente, com essa mente em equilíbrio, para que a gente possa cumprir as tarefas aqui nessa encarnação e nas próximas que vierem, porque você vai tendo clareza para você exercitar as suas tarefas. Mas só algumas dicas. Exercite seu cérebro. Quanto mais tempo, maior for o tempo gasto com atividades físicas, mais lento é o declínio da capacidade cognitiva. Então, você tem que manter o seu físico em atividade. Sempre, sempre. Então, no dia a dia, o que, que você pode praticar para você? Coisas simples, né, ações simples. Primeiro, vista-se de olhos fechados. Vestir roupa de olhos fechados. Isso é bacana, porque você põe seu cérebro em atividade para isso. Tome banho de olhos fechados. Então, você fecha os olhos para tomar banho. Aí, você vai exercitando seu cérebro. Use a mão esquerda sempre que possível. Então, para abrir uma porta, para escrever ou para pentear o cabelo, use a mão esquerda. Isso se ele for destro, né? Se ele for destro. Se ele for canhoto, usa a direita. Ande de trás para frente. Mas cuidado, hein? Porque começar a andar de trás para frente, na frente dos outros, vão deixar cair em doido mesmo, né? Muito tempo. Por isso, andar no escuro. Deixa tudo apagado e tenta aí. Você força o seu cérebro a ter mais sensibilidades. Veja fotos de cabeça para baixo. Pega a fotografia e vira ao contrário, para você ver tudo que você pode ver, você pode entender. Você vai forçar seu cérebro. Leia ao contrário. Começa a ler palavras, lê tudo ao contrário. Leia no espelho. Joga as letras, a palavra no espelho e tenta ler. Escreva de olhos fechados. Feche os olhos e vá escrevendo. Escreva de olhos fechados, para ver o que você escreve. Escreva o seu nome de cabeça para baixo. Pega seu nome e escreve de cabeça para baixo. Então você vai treinando o seu cérebro. Mude o caminho de ir para o trabalho. Isso a gente faz muito, né? Sempre as mesmas ruas, sempre o mesmo local, sempre tudo do mesmo jeito, né? O carro já vai sozinho. E tem piloto automático já. Então a gente nem pensa mais. Então a gente precisa mudar isso, porque a gente vai fechando o cérebro. Mude o caminho, então, sempre de ir para o trabalho, para ir para algum lugar, que a gente vai sempre do mesmo jeito. E conversar com o vizinho, mesmo que ele nunca tenha lhe dado um bom dia. Ou seja, abrir seu coração para conhecer pessoas. Abrir seu coração para ter uma interação no dia a dia. Então, isso vai ser fundamental. Porque a pessoa, o idoso se fecha, né? Vai se fechando, se fechando, se fechando. Ele vai reconhecendo as limitações e vai se fechando. E hoje, o trabalho com os centenários, ou as pessoas com mais de 90 anos, é mantê-los principalmente exercitando e executando tarefas simples, para ele próprio, manter a individualidade. Toma banho sozinho, escova, cuidado de higiene sozinho, alimentação sozinho, tudo para que ele não perca, pelo menos as funções primárias do dia a dia, de alimentação, cuidado de higiene, né? Tarefas fáceis, pelo menos comer sozinho, andar sozinho, porque vai gerando muita insegurança para o idoso. Então, exercícios constantes, certo? Fica aí a dica. Aniette, esse negócio de escrever de olho fechado só vale para assim, para médio não serve, né? Porque para quem faz psicografia não serve não, né? Porque aí já, o médio já escreve de olho fechado e vai escrevendo. Não vai achar, não, eu sou médio e já escrevo de olho fechado. Não vale. Você tem que estar sem estar incorporado, sem nada, sem ser nada. Tem que ser normal. Ondas mentais que a gente diz em beta, porque o médio ele está com ondas mentais em alfa ou semi-alfa. Mas tudo que for para exercitar a mente é bom, né? É porque tem muitos que às vezes não quer mais saber de viver, não quer mais saber de fazer nada, só ficar em frente à televisão, e é uma boa oportunidade de se exercitar, né? Isso, estamos finalizando, hein? Estamos quase no final do programa. Quase no final. Tem mais alguma mensagem? Tem a da Rita que eu achei. Achou? Sumiu de novo, mas achei. Todos, a Rita entrou aqui e falou: todos nós aprendemos a envelhecer, a viver com limites devido à idade física e nos desapegarmos de hábitos e coisas das quais não mais precisamos, a valorizar o momento presente e a viver plenamente. Assim, envelhecer. É, legal, né? Bonito, né? Mas, Jorge, nós estamos aí quase faltando 5 minutos para as 10. Quer dizer, não precisamos correr tanto, né? Né, Rodrigo? Porque já está sendo, já está começando a transmitir lá de Atlanta. Nós temos o nosso ganhador dos livros. Cadê a música do sorteio? É porque nós pedimos desculpa aos nossos ouvintes, porque nós estamos aí hoje, é o nosso primeiro programa que nós estamos fazendo em rádio web. Vamos para o nosso sorteio. Atenção. Primeiramente a feijoada, né? Quem foi sorteado na feijoada foi a Maria Amélia da Silva, né? Do Palmeiras de São José. Então, Maria, você tem direito à sua feijoada e da pessoa que for com você. Será no dia 16, de outubro, né? A partir do meio-dia, lá na obra Nosso Lar, lá em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira, na rua Martins Pereira, né? 176. 176. Então é só chegar lá, procurar o Armando Vilela, né? E falar que você ganhou aqui no programa Vivência Espírita, né? Que nós vamos deixar o seu nome lá. É você e mais uma pessoa, tá bom? Então, Maria Amélia da Silva, do Palmeiras São José, ganhou a feijoada aqui do programa Vivência Espírita, que será no dia 16, né? Os livros, os ganhadores foram a Neuza de Caçapava e a Rita Miassi. Vocês duas ganharam os livros que serão doados pela livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232. E os livros estarão disponíveis para vocês na segunda-feira, a partir das 13 horas. É só ir lá e retirar seus livros com o Mário Vinhas. O livro que está lá é o livro doado pela livraria Casa do Caminho, não é livro aqui que nós estamos levando hoje, não, né? Então, o que que acontece? Porque tem pessoas que vão lá e ficam querendo saber qual o livro que ganhou, mas não é qual o livro que ganhou. Chega lá, o Mário já tem os livros à disposição para entregar para vocês. Quando a gente sorteia o livro de algum convidado que veio aqui, que doou o livro aqui, é a gente que leva. Mas, nesse caso, é o Mário que doa lá. Vamos para os nossos aniversariantes? Paz e alegria em todos os corações, felicidade a todos vocês, é o que deseja o programa Vivência Espírita, que hoje nós transmitimos aqui direto da AME, Associação Maternal Espírita, que fica no Bosque dos Eucaliptos, rua Doutor Oscar Strauss, 350. Agradecemos a atual diretoria da AME, que é o senhor Rodolfo Alexandrino, o vice-presidente é o Venilto, o senhor Darcy, o tesoureiro, né? Atualmente eu estou na diretoria de estudos aqui da AME. E seu Darcy é o gerente geral aqui também da AME, que está aqui junto conosco, que conversou conosco aqui no comecinho e está aqui dando uma canja para a gente até agora também, esperando a gente fechar o estúdio para a gente ir, né? E votar, né? Um grande abraço a todos, vamos votar agora certinho, né? Eu quero dar um abraço na Adriana, que está aqui conosco, né? E parabenizar o Rodrigo, que está na mesa de som aí, dando um capricho no nosso programa, e também o nosso grande homem Nabucodonosor, né? Pensou? Está aqui conosco também nos auxiliando, auxiliar técnico aqui nos ajudando. Muito obrigado, Nabuco. O Helder também. Ah, e o Helder, cadê o Helder? O Helder sumiu? Tá lá na... telefone. Então tá. E a Camila também apareceu aqui no começo. Agradecer também a todos os ouvintes que participaram aqui online, que tiveram paciência aí com alguns tropeços nossos, mas agradecer pela participação, bastante gente participou aqui com a gente, convidá-los para continuarem com a gente, que vai ter o congresso às 10 horas, vai começar daqui uns 15 minutos ainda, mas continuarem com a gente, que vai começar o congresso lá em Atlanta, nos Estados Unidos. O José Magalhães está lá para transmitir, então vai sair da técnica aqui e para a técnica lá. E também, quem quiser, convide aí a todos para ouvir a nossa rádio, e esse programa será reprisado terças, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. que é o José Magalhães também, que edita o programa lá nos Estados Unidos e manda pra gente aqui, já publica no nosso, no nossa rádio. Vamos então para a música final. É, nós vamos colocar a prece, né? Nós vamos fazer a prece aqui com a doutora Aniette, vai fazer a prece, vai fazer as suas despedidas e também a prece. E a música final depois será Brasil, Coração do Mundo, do Sérgio Santos. E vamos pedindo para que as pessoas cumpram o seu dever de cidadão, né? Porque a gente encontra muita pessoa, não quero votar mais, são tudo ladrão, tudo não sei o quê, aquelas coisas todas. Olha, minha gente, se a gente não votar corretamente e não votar, nós damos oportunidade para que mais ladrões ocupem o nosso espaço. Então, vamos votar corretamente, vamos votar nas pessoas que realmente têm proposta e têm honestidade e ética, como pede a nossa doutrina espírita. Nós agradecemos a doutora Aniette pela presença e gostaríamos que ela se despedisse do nosso programa e também fizesse a nossa prece final. Obrigada a vocês, ouvintes, obrigada à equipe aqui. A oportunidade é sempre uma bênção. Então vamos fazer a nossa prece, a nossa elevação do nosso pensamento, do nosso coração, ao nosso Deus, a Deus nosso Criador, ao Mestre Jesus e toda a equipe da espiritualidade. Então, um amigo, agora neste momento, está fazendo o balanço de sua vida. Faltam alguns instantes para ele deixar essa existência. E aí podemos sentir, meu amigo, estamos do seu lado. Estou aqui do seu lado. Veja tudo. Quantos instantes, quanta experiência você viveu, experimentou. Pessoas que você amou, pessoas, espíritos que você teve a oportunidade de trazer para essa existência. Sabe aquela pessoa que você nem lembra mais? Ela está também agradecendo você a oportunidade de ter te conhecido. Sabe aquela outra pessoa que você ajudou? Agora manda luz para esse momento seu de passagem. Estamos aqui do seu lado. Quantos anos você tem? Olhe para o seu espírito. Veja o seu espírito, que idade você tem. Você não tem 90 e poucos anos. Olha o seu espírito. Quanta caridade, quanta beleza, quanta ternura você tem no seu coração. E você passou essa existência toda espalhando isso por todos os momentos que você viveu. Você já trouxe isso. Veja então as mensagens do Mestre, cada vez que você lia, era uma bênção que irradiava luz a todos os seus familiares, a todos os seus amigos. Você lembra todas as dificuldades que você teve de teto, de abrigo, de dinheiro, de matéria, de comida. Tudo que você passou agora não é nada, amigo. Veja as luzes que você tem interiormente. Veja a sua volta, quanta claridade. Nosso Mestre vai lhe mostrar o caminho, mas é um caminho que você construiu com cada ação do bem, com cada caridade, com cada prece, por tudo que você viveu nessa existência, amigo. Estamos aqui. Faltam frações de segundo agora para o seu desprendimento total. Você vai desprender, mas você vai desprender e vai ser recebido de braços abertos. Veja quantos amigos à sua volta. Veja seus pais, familiares, quantos te esperam por tudo que você vibrou de amor por eles, por tudo que você vibrou de amor nessa existência, por toda a felicidade que você proporcionou a cada um à sua volta. Agora sim, seus olhos estão abertos para a luz. Seus olhos agora podem ir a caminho, receber aquele. Porque o nosso Mestre diz que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, aí ele estará. E ele está presente nesse seu momento de gratidão a esse corpo. Gratidão a esse corpo já tão frágil, tão desgastado, tão envelhecido. Agora o seu espírito, com tanta luz e tanta clareza. Segue, meu amigo. Estaremos sempre muito gratos a você. Sempre. A gratidão eterna por tudo que você proporcionou a este planeta com a sua existência.